vida se joga sem medo. Mostra que fuder gostoso é o seu talento. Faz a sua cota, aproveita esse momento. Sincero, objetivo, não gosto de perder tempo. Vida se joga sem medo. Mostra que fuder gostoso é o seu talento. Faz a sua cota, aproveita esse momento. Sincero, objetivo, não gosto de perder tempo. Hashi só de placa, cobrindo meu corpo com um jaco da Zara. SP danado, os quatro quanto nós tá em casa. Ela quer desfrutar, fumar, fuder em alto mar. Com nós tem que se comportar, postura em primeiro lugar. Na sua bolsa da Berk, eu deixo minhas gramas. Na minha bag da Burberry, eu intoco minha grana. Diversos sabores, sou romântico, boca de flores. Mesmo evitando amor, a luz da lua me acompanha. Vida se joga sem medo. Mostra que fuder gostoso é o seu talento. Faz a sua cota, aproveita esse momento. Sincero, objetivo, não gosto de perder tempo. Vida se joga sem medo. Mostra que fuder gostoso é o seu talento. Faz a sua cota, aproveita esse momento. Sincero, objetivo, não gosto de perder tempo.